hay que buscar el parque.

nossa nação, seja no Minho ou na Madeira, até Lisboa vou cantar esta canção. Entro na pista camisola campeão e com orgulho mostro a nossa nação, seja no Minho ou na Madeira, até Lisboa vou cantar esta canção. Vamos dançar um malhão, vem dançar um malhão, vem dançar um malhão. Se quer sentar na onda, vamos dançar um malhão, vem dançar um malhão, vem dançar um malhão. Se quer sentar na onda, vamos dançar um malhão, vem dançar um malhão, vem dançar um malhão. Se quer sentar na onda, vamos dançar um malhão, vem dançar um malhão, vem dançar um malhão. Sem pensar em nada.

destina. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Nessa tentação de te tocar na pele, eu vou cair, eu vou cair.

correr. Eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. Eu sei que era por ela, meu Deus, eu não sei. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. Eu sei que era por ela, meu Deus, eu não sei. Agora não estou enlouquecido. Aquela pele rosa, o meu cabelo prazer, aquela.

ser forte, avança para o mar. Sobe encostas, faz apostas na sorte e na I'm not afraid to